Expectativas são perfeitamente satisfeitas. É sempre um prazer ouvi-lo porque domina e bem os assuntos, tem uma capacidade de exposição muito grande. Fala a linguagem que, mesmo às vezes em bruxelês, também se entende. Foi um termo que aprendi hoje, ainda não o conhecia, mas é fim, todos os dias se aprende alguma coisa. Portanto, muito obrigado, de facto, pela sua participação, por esta informação que trouxe. Eu permitia-me dar oportunidade à plateia para colocar algumas dúvidas que queira que tenham. Portanto, faz favor primeiro, identifique-se. Eu gostava de saber um bocadinho mais sobre essa ferramenta que falou de melhorar para o diagnóstico, saber onde é que está disponível e quem é que pode ter acesso, saber se isso tem alguma coisa a ver com a ferramenta que havia por meio de benchmarking, que foi muito utilizado no programa de formação de ação, mas que obrigava a uma qualificação, digamos, do utilizador, podia pertencer à base de dados dos consultores de benchmarking, saber que ferramenta era essa e se já está disponível e onde é que pode ter acesso. Penso que é uma ferramenta que pode ser interessante para as empresas. Ela está disponível, eu peço desculpa por responder a esta pergunta, mas como esta é uma resposta simples, embora aqui o senhor Presidente ainda saiba que as respostas simples para mim são tendencialmente longas, mas de uma forma muito simples, que é, está disponível no site do IAPMEI, ela está disponível, portanto as empresas estão a ter acesso, ela é confidencial, obriga obviamente a que a empresa se tenha que registar. Aquilo que eu lhe recomendo é que vá ao site do IAPMEI, faça uma passagem lá pela, portanto faça o registro, faça uma passagem pelo site, qualquer dúvida que tem, contacta os próprios serviços do IAPMEI, aliás estão lá identificados como é que isso pode fazer, mas enfim, qualquer interface do IAPMEI, e eu acho que, e era este o repto que eu queria deixar, é que eu acho que esta ferramenta, olha, põe as coisas de uma forma muito simples. Não está. Eu acho que aquilo está muito simples, porque no essencial estamos a falar de apresentação de números e, portanto, aquilo é uma forma de lidar com o próprio negócio. Passou-se durante algum tempo, houve algumas entidades que tiveram uma leitura de que, isto aliás aconteceu noutros países, se eu lá vou é sinal de que eu estou com problemas na minha empresa. Não é verdade. Isto é sempre ter acesso à informação. Organizar informação é sempre algo que é absolutamente essencial do ponto de vista empresarial. Pode não ser o empresário. O empresário pode ter um conjunto de apoio para o fazer. Mas é absolutamente essencial ter acesso a esta informação. E, portanto, só há a ganhar em ter acesso a este tipo de informação. Nós não utilizamos essa informação para passar nem mensagens, nem para divulgar, nada disso. E, portanto, é uma questão de utilidade para a própria, pura e direta para a própria empresa. E, portanto, o rep que eu aqui deixava é que eu acho que é um instrumento que vale a pena utilizar e, portanto, naquilo que puderem passar essa mensagem para as empresas poderem utilizar, eu acho que aquilo é relativamente simples e, portanto, insisto, naquilo que não for, pedem a ajuda do IAPMEI e, portanto, eu acho que é um instrumento útil. Pois, muito útil, porque aquilo que dá-nos acesso a um conjunto de indicadores, dá-nos, digamos, uma fotografia da situação da nossa empresa e depois permite-nos o exercício. Como é que nós, o que é que nós temos que fazer, em quais são as variáveis que temos que mexer para corrigir a situação. Isso é certo. Dá-nos um diagnóstico, inserindo os dados, dá-nos um diagnóstico. E depois nós podemos, a partir daí, dizer assim, estamos mal aqui, como é que eu preciso chegar a qual? Qual é a variável em que tenho que trabalhar? A questão que estava a pensar, quando se faz, nomeadamente, das candidaturas que estão a fazer agora, um dos pontos muito importantes é o alinhamento da estratégia da empresa com o investimento que está a fazer. Bem. Esta ferramenta pode também dar um input para essa definição estratégica? Digamos, os outputs que saem de lá permitem também começar a brilhar. Não, nós estamos a falar de uma avaliação da própria empresa. Por isso é que é uma ferramenta de autodiagnóstico. O que a empresa depois a seguir quer fazer com as conclusões do autodiagnóstico, isso já é outra discussão. Que a empresa não quer fazer nada, quer gerir isso internamente, é uma opção. Quer vir pedir aconselhamento sobre é melhor ir para aquele instrumento, ou para aquele instrumento, ou para aquele instrumento de apoio, isso é outra opção. Agora, para qualificar, e aliás, devo-lhe dizer sobre essa matéria, eu quando começam a falar em qualificar para qualquer coisa, começo a ficar preocupado com a utilização que se pode fazer dos dados. Portanto, cautela com isso. Agora, pode ser informação importante em termos de diagnóstico de um conjunto de indicadores que depois, na elaboração de uma candidatura, possa ser utilizado. Agora, que ajuda a fazer essa correspondência entre aquilo que é a consistência do investimento que está a ser declarado com o diagnóstico da própria empresa, com essa consistência, não. Trabalhar o diagnóstico, isso eu acho que sim, pode ser útil. Agora, o output do diagnóstico é reservado, confidencial, é da empresa. E, portanto, não convém de todo que a empresa agarre nisso e utilize isso para outro fim. Porque senão, um destes dias, coisa que nós não deixaremos acontecer, um destes dias alguém diz, olha, dê-me o autodiagnóstico para eu avaliar qualquer coisa. Não. Não, isso não. Aquilo é confidencial e é para ser lidado com a empresa. Ponto. Mais nada. Fernando Fortuna, consultor independente, é há 16 anos e também elemento da Rede Nacional de Mentores, com Vitor e Armei. O senhor não sabe, mas eu sei, portanto. Não estou a pensar coisas, é pro bono, é zero. Tem sempre de honorar, está bem? Eu gostaria de o cumprimentar pela exposição que fez e de trazer à plateia, não percentagens, mas números que confiram exatamente, as percentagens que indicam. Eu acho que os pequenos e médios empresários não estão cientes da força que têm, porque se tivessem, muitas coisas já estariam mudadas. Quando você é muito bem, que o percentual das empresas existentes em Portugal, registadas, microempresas, é de 96,3%. Eu diria, alguém tem noção de quantas empresas este percentual representa em Portugal? Não. São 1000 e, são 1 milhão e 100 mil empresas não financeiras. Eu roubei esta brochura da Câmara Municipal em cima daquela mesa e pode ver-se na página, que não estão lembradas, que o número de empresas seriadas em Portugal era de 1 milhão 112 mil. Quer dizer 41 mil são empresas grandes. Portanto, os pequenos e médios empresários, têm uma força enorme. É preciso é que, de facto, se entendam em termos de estratégia de concentração e de fazer valer, digamos, a sua importância. Porque, reparem, sendo apenas, entre aspas, 96,3, contribua para o valor percentual do produto, como disse, e muito bem, em quase 63% do produto, a percentual do produto português. E representa quase 60% das transações realizadas em Portugal por ano, sempre excluindo empresas financeiras. Portanto, fiquem, por favor, com esta ideia de que 1 milhão 112 mil é o total de empresas, mas que apenas 3,7% são acima de pequenas e médias empresas. Estas microempresas são aquelas, por definição, digamos, do cálculo, que têm menos do que 10 funcionários ao serviço. Está tudo aqui, penso eu. Muito obrigado. Já agora só se posso fazer dois ou três comentários. Um, é 96,2 ou 96,3, já não me recordo. Isto é memória. Nunca foi grande coisa. Hoje é pior. Mas dos 99,9. Ok? Portanto, tem que ainda multiplicar um pelo outro. Faz uma diferença relativamente reduzida. Estamos a falar, eu não me lembro dos dados atuais, por acaso não os trouxe, podia ter trazido. São 1 milhão 100 e qualquer coisa empresas não financeiras. São cerca de 360 mil sociedades não financeiras. Portanto, a diferença entre um e outro são essencialmente empresários em nome individual. Isso faz com que o nível médio de trabalhadores por empresa, estamos a falar PMEs, não é? Por empresa anda à volta dos 3,4 em média. Pronto. Sendo que a média é aquela coisa sempre muito interessante, não é? Eu gosto sempre muito de utilizar esta, não é? Se eu agarrar ali na senhora doutora Elizabeth Rita, meter a sua cabeça no frigorífico e ligar e os seus pés no forno e ligar, em média fica uma temperatura agradável, o que não quer dizer grande coisa. Sociedades não financeiras, portanto, sociedades não financeiras, para eliminar este efeito da média, sociedades não financeiras são, número médio de trabalhadores, 7,4. Pede disto que nós estamos a falar. Nós estamos a comparar qualquer coisa como uma média de 7,4 trabalhadores por empresa, portanto, faz sociedades. Portanto, esquecendo aqueles que só têm um, que de facto puxam a média muito para baixo, são muitos. Estamos a falar de qualquer coisa de 7,4 para praticamente 9 em média no espaço europeu. E isto faz muita diferença. Isto faz muita diferença. E esta questão das empresas entenderem-se, como foi utilizada há pouco, eu não sei se a caracterizaria propriamente como força. Eu acho que o que está aqui em causa é que há um potencial enorme de aproveitamento de funcionamento em rede para aquelas coisas que não perturbam do ponto de vista concorrencial. Parcerias, que é uma coisa que muito pouco se fala e quase nada se fala. Há um indicador. É um indicador, e depois eu calo-me sobre isto, mas há um indicador. Há um indicador que é um indicador aferido por inquérito no espaço europeu sobre a percentagem de empresas que cooperam na Europa. Aquilo é uma escala, é um tipo uma escala de 1 a 7, se não me falha a memória. Mas enfim, só para terem uma relação, na Europa o valor anda à volta dos 3,5, 3,8, em Portugal à volta dos 2,4. Portanto, há aqui potencial de crescimento nesta lógica cooperativa. O papel que neste tipo de cooperação, o papel que neste tipo de funcionamento é a rede, seja para questões relacionadas com financiamento, seja para questões relacionadas, como bem sabemos, com a abordagem a mercados externos e conhecimento de mercados, seja mesmo para partilha de relação numa mesma cadeia de valor, e há alguns exemplos em que as coisas funcionam bem, nós estamos a falar de um papel importantíssimo que quer as associações, os clusters, mas as próprias universidades podem ter neste contexto. E, portanto, a dinamização desse papel e a própria forma como se dissemina a informação entre estes vários parceiros, eu acho que é muito importante. E esta volta a assinalar, porque eu acho que é importante destacá-lo. Acho que nós temos uma tendência para desvalorizar este tipo de coisas, deste tipo de relacionamento, seja dentro de rede EEN ou fora de rede EEN, entre uma Câmara Municipal, uma associação, uma Câmara Municipal, o IAPMEI, são elementos importantes de acesso por parte das empresas à informação, de eficiência na forma como se recorre a determinado tipo de instrumentos, e é uma forma de potenciar este tipo de funcionamento em rede, nem que seja para determinados objetivos. Eu acho que isso vale a pena terem atenção. Embora eu tenha assinalado que o crescimento das empresas é um elemento absolutamente determinante. Nós hoje em dia temos algumas empresas recém-criadas que já faturam acima, bem acima dos valores que se permitem caracterizar como as chamadas scale-ups. Aliás, na Europa há muito uma discussão agora sobre se devemos diferenciar startups de scale-ups. Eu pessoalmente tenho algumas dúvidas. Acho que devemos ter políticas públicas dirigidas ao crescimento e não propriamente a esta diferenciação. Embora eu acho que a existência de escalões para as chamadas mid-caps, do ponto de vista de política pública na Europa, era um tema importante, porque a forma como nós tratamos a definição de se é micro, se é pequena, se é média, não é muito favorável, especialmente em determinados setores, mas enfim, isso já é outra, já nos levava muito longe. Mas nós temos algumas empresas, de facto, com essas características, mas nós temos muitas empresas que, quando crescem acima de um determinado patamar, criam a empresa ao lado. E nós temos empresas que, quando crescem acima de um determinado patamar, começam a ter muitos problemas de financiamento. E eu dou-vos um exemplo de uma coisa que, de facto, nós temos que saber lidar, temos que saber mudar, que é nós temos vindo a trabalhar ao longo dos anos muito, porque isto passa muito por confiança, especialmente confiança em avaliações, vindo a trabalhar muito o tema, sempre low profile nisto, que acho que é importante sê-lo, o tema das fusões e aquisições. E tivemos muitos negócios que passaram por várias fases, chegaram à fase última, a avaliação... Pronto, eu sei, estou a falar há muito tempo. Chegámos à avaliação final, está tudo pronto para ser fechado, e o empresário, no último minuto, diz: eu não quero perder o controle sobre o meu negócio. Exatamente. E isto não pode acontecer. Não pode acontecer. Costuma-se dizer aquela coisa do mais vale a pena ter 20% sobre qualquer coisa do que 100% sobre nada. Mas não, mesmo não parece. Mesmo em capital de risco, professor. Também. Mesmo em capital de risco. Queremos ter o assento na Assembleia. Mesmo em capital de risco. Sim. Nós podemos discutir que a atividade de capital de risco ainda tem que crescer muito, etc, etc, etc. Mas é verdade que nós temos muitos desse tipo de problemas. E se calhar, eu sou o primeiro a reconhecê-lo, e novamente isto levávamos muito longe, do ponto de vista de política pública, fiscal e não fiscal, por vezes, se calhar, também pensamos a mensagem errada. Pronto, e portanto damos os sinais errados para o mercado. Também digo que seja verdade, mas há um comportamento, há uma cultura associada a esta questão do crescimento empresarial com a qual nós também temos que saber lidar. Mas enfim, já divergi aqui bastante. O Dr. Miguel Antônio, este artigo significava que a partir das 6h35 a conversa continuava no corredor com os comandos de esquina, é isso que queria dizer. Era o que eu dizia, já estava a falar demais. Mas o espumante não vai evaporar-se nem vai aquecer demasiado. Só para acrescentar um pequeno pormenor, na sequência do que estava a ser dito, tínhamos a expectativa que dentro das 151 medidas, 131 que a estrutura de missão para a capitalização das empresas apresentou, algumas delas possam ser aproveitadas precisamente nessa perspectiva das parcerias e do redimensionamento das empresas. Quanto à facilitação das medidas que possam vir a ser implementadas para proporcionar o estabelecimento das parcerias e das fusões das empresas. Medidas fiscais, medidas no âmbito de... sobretudo fiscais. Esperamos que isso venha a concretizar-se. Foi dito que durante o mês de julho que iriam ser publicitadas um conjunto, ainda estamos dentro do prazo. Estava a achar que era a sensação, se ela não existe, então vai ser mesmo. Bom, Roma e Pavia nos fizeram um dia, nós estamos numa conjuntura muito difícil, todos sabemos, e não vale a pena estar aqui agora a carpir mais, porque o dia é de alegria, para alguns. E já ganhámos o campeonato europeu, etc., e várias coisas mais, e muitas medalhas de ouro nos últimos tempos. Dois campeonatos europeus. Muitas coisas, portanto, somos capazes de fazer coisas muito bonitas e vamos continuar a trabalhar para isso. Nós temos que fazer, não temos que estar à espera dos outros. Nós temos que empreender. Muito obrigado. Obrigado. Mais um ver. Só queria...